Sessão 43. Dias Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Sessão 43 do livro 2 de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Noivado. Filha do céu, ó flor das esperanças, eu sinto o mundo no bater do peito. Quando a lua brilhar num céu sem nuvens, desfolha rosas no virgíneo leito. Nas horas do silêncio ainda és mais bela, banhada do luar num vago anseio, os negros olhos de volúpia mortos, por sob a gaze te estremece o seio. Vem, a noite é linda, o mar é calmo, dorme a floresta, meu amor só vela. Suspira a fonte e minha voz sentida é doce e triste como as vozes dela. Qual eco fraco de amorosa queixa perpassa a brisa na magnólia verde e o som magoado do tremer das folhas longe, bem longe, devagar se perde. Que céu tão puro, que silêncio augusto, que aromas doces, que natura esta! Cansada a terra adormeceu sorrindo, bem como a virgem no cair da sesta. Vem, tudo é tranquilo, a terra dorme, bebe o sereno o lírio do valado. Sozinhos, sobre a relva da campina, que belo que será nosso noivado. Tu dormirás ao som dos meus cantares, ó filha do sertão, sobre o meu peito, o moço triste, o sonhador mancebo, desfolha rosas no teu casto leito. 1858. Fim da sessão 43.